Caros ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Música Livre no canal 1 da Antena Web. Eu, Catarina Navio, apresento este espaço radiofónico que tem Carlos Bonaparte na produção e elaboração de conteúdos. Mais uma edição dedicada à música portuguesa e recorremos mais uma vez ao grupo Antena Web, que conta com mais de 3.390 membros inscritos neste momento. Kurt Davis partilhou para livre download o seu EP. Um EP muito curioso, com apenas 4 faixas, mas que não deixarão os ouvintes indiferentes. Blackout é uma personagem que revela um lado mais obscuro de todos nós. A Origem do Caos é o nome desta mixtape que todos os ouvintes inscritos no grupo podem baixar gratuitamente. Aqui vamos ouvir as 4 composições sonoras do EP, que abre com a faixa chamada Intro, mas que acaba por ser mais do que o título. Pelo caminho até ao fim desta edição, e seguindo a lista de faixas do trabalho discográfico, ficamos ainda com Vírus, Demónios e a Morte. A mixtape conta ainda com as participações de outros artistas da Subway Records, editora cada vez mais singular do Conselho e Distrito de Braga. Eu, Catarina Navio, despeço-me por agora do nosso auditório, mas contamos voltar na próxima semana. Até lá! Eu sou a sombra no interior de cada ser humano. Sou a raiva, o ódio, a sede, a vingança. O abismo, o canibalismo e a ganância. O frio, o gelo e o poder. Já acordei com a ideia de pôr um fim à vida. O mal faz bem, faz-me sentir alegria. Safoda a sociedade, amo esta liberdade. Me esconder nas sombras, atacar, derramar sangue. Adoro vê-lo espalhado no chão como arte. Uma peça de museu, um hino estandarte. Vou violar mulheres e crianças e mostrar ao mundo uma morta esperança. A culpa é vossa, seus filhas da puta. Sempre fui diferente, uma alma astuta, mas nunca aceito a vossa mediocridade. Quero ver o diabo ao espelho, quero que isso seja verdade. Quero ver-vos engolidos pelas trevas do meu ser, que se apaixonem por mim, só vou-vos mandar foder. Que nada tenha a sorte de vos ver morrer. A dor é o meu sorriso, a morte, o renascer. A culpa é vossa, desta sociedade corrupta, das leis que vocês infligem, da merda que vocês fazem. Não, já não sou escravo acorrentado, sou livre, livre para poder torturar a vossa alma dentro da minha cabeça, de me perder no escuro da minha demência. Neste vácuo, neste buraco negro, nesta loucura sustentada pelo vosso medo, eu gosto de matar, de vosso olhar a morrer, dos gritos da aflição, do vosso corpo a tremer. Gosto de estar no controle, ser eu a mandar. Mandas foder quando pedem para parar. Adoro, adoro, adoro esta sensação de libertação. É divino sangue, derramado em vão. Agora já não sou esquisito, não é? Agora olham com respeito, sem preconceito em pé. Quero ver a vossa fé, quero medi-la, acabar com ela, ver-vos a despila. Renegar Deus, eu verias como destino. Arrancar-vos os olhos, o coração e o intestino. Injetar-vos adrenalina, preso por correntes, ver-vos a espumar. Todos estão contentes, vão desejar a morte. Que Satã me dê sorte para vos apunhalar com um sublime corte. Este é o meu norte. Dar-vos uma faca para cortarem os pulsos diante da desgraça. Tanto prazer depois de morte e orgia. Tenho orgasmos múltiplos com necrofilia. Não sei o que se passa. Já não consigo controlar. Esta vontade de matar é enorme. É algo que me ultrapassa. Transcendente. Mas o meu corpo enxerga agora. Esta sede de vingança é algo que me devora. Eu não era assim. Eu não sou assim. A minha mente são perdidos. Isto são bons servidos. Alma treme como alarma, cada ser que se aproxima. A raiva infecta-se nas veias enquanto o sangue fervilha. Vivo contaminado, preso dentro do meu ser. A minha mala se destrói-me ao ponto de falecer. Onde é que me espanca? Ganância que lidera. Crucifixo-se ao contrário, sou o próprio Deus da Terra. A morte chama-me, se 2 minutos equilíbrio. Não encontro o controle, eu reajo. Por instinto busco o meu prazer dentro da dor do trem. A minha felicidade vive na morte de alguém. Vejo os meus olhos, sonho acordado no escuro, que me guia num caminho negro pelo futuro. Os meus olhos vermelhos visualizam cada movimento. A cada batimento cardíaco altera-se o sentimento. Não sintoniza a frequência correta que me cansa. A violência mata o ser que não encontra a esperança. O mal encontrou um refúgio dentro de mim. É por isso que temo nesta cela. Por tudo o que senti, não me sou das correntes de tudo o que vi. Esta paixão pelo abismo a ditar o meu fim. O mal encontrou um refúgio dentro de mim. É por prisioneiro nesta cela. Por tudo o que senti, não me sou dos reféns. De tudo o que vivi, esta paixão pelo abismo há de dar um sinto a morte a aproximar, ela grita que me ama. Eu deixo-me levar sem saber que ela me engana. Me encanta com magia que manipula os sentidos. Cria uma realidade fictícia, doce aos meus ouvidos. Sabe sobre mim algo, me rouba a consciência. Embora leve com uma pena, é densa de nascença. Perca a paciência, liberto o meu espírito. Mas a salvação inflama, o corpo cai no precipício. No vício que corrói cada célula do meu corpo. A dependência da demência faz-me sentir que estou morto. O meu estado emocional é tempestade animal. Sem limites que me separem do desejo fatal. Estou condenado a matar inocentes por prazer. Adoro mãos cheias de sangue, faz-me sentir o poder enorme que tenho de controlar uma vida. Já não há cura nem saída para esta alma perdida. O mal encontrou refúgio dentro de mim. Aprisionei-me nesta cela. Por tudo o que senti, não me sou das correntes. De tudo o que vivi, esta paixão pelo abismo há de dar um fim. O mal encontrou refúgio dentro de mim. Aprisionei-me nesta cela. Por tudo o que senti, não me sou das correntes. De tudo o que vivi, esta paixão pelo abismo há de dar um fim. Antena Web, sintoniza-te. Que merda é esta? Ou estou a alucinar o alto que serve? Algum bicho sempre não foi. Avenida escura e vazia, frialmente aqui dormia. Melodias do inferno é o diabo que me guia. Via vejo o desejo da fuga aos demónios sem fogo, sem força corro, sem antibióticos. Eles correm atrás de mim, estão a cada esquina. Cada sombra neblina, cada rua vizinha, cada avenida sombria. À espera que tropece, que desista da liberdade. Como se já nada tivesse, é uma prece. Estou à espera que rece. A religião das chamas, legião que adormece. Nunca apetece ser parte da carnificina. Tem um sorriso nos lábios, com alma vazia. Fazer parte da oficina da tortura em testamento. Tratamento aos infiéis escravos deste movimento sagrado. Em pecado é a origem do mal. Espancamento é a fome do desejo carnal. As sombras já andam atrás de mim. Pesadelos assassinos querem ver meu fim. Movimentos no relógio dão gritos de dor. Sobre a terra da maldição, fugi do inferno por entre a escuridão. Não existe uma salvação que me salve desta assombração, onde sou alvo de uma perseguição. Estou no limiar da loucura, demónios unem forças para a minha captura. Estou em fuga, sou fugitivo na noite escura, onde sozinho eu fujo da minha sepultura. Psicopata maluco, com a cabeça a andar às voltas. O negro do luto arrepia-me as costas. Não posso cair na garra das profundezas, onde serei fustigado por desobediências. O diabo não perdoa, não posso apodrecer para sempre numa masmorra. Atormentado pela gravidade dos meus pecados, condenado, alvejado, não posso ser encontrado. As sombras já andam atrás de mim. Pesadelos assassinos querem ver meu fim. Movimentos no relógio dão gritos de dor. Cada ato de loucura dá voz ao terror. As sombras já andam atrás de mim. Pesadelos assassinos querem ver meu fim. Movimentos no relógio dão gritos de dor. Cada ato de loucura dá voz ao terror. Ei, foda-se! Esta merda, um esqueleto, vestido de negro, uma foice. Foda-se, eu estou cada vez pior. Cala a boca, otário! Estás morto! Mas perante a morte, por isso respeita! Hã? Não posso. Vem-te buscar! Não, isto é impossível! Vem-me disseram que eras um morto de merda! Não. Há espalhados que tudo aquilo que tu fizeste, filha da puta! Nada. A esperança é a alma da vingança. Não avança a vida, acabei atingido por uma bala perdida. Demónios cá vou-se putir enquanto a mente viaja num coma profundo. Que nem sequer a paz alcança a morte, quero-me consigo. Eu insisto em ficar, o trono é o inferno, o diabo o meu altar. Tento o ato convencer, de facto a morte é renascer. Sou julgado por pecados que ninguém pode prever. Uso moedas, troca, em vista à porta da saída. A morte faz-me entrevista, faço-me à pista de corrida. Não há fuga deste transe, a morte é um precipício que manipula o juízo, rumo ao suicídio. Não desiste e resiste ao déficit de atenção. Sou genocida na vida, essa é a minha missão. Morte, deixa-me sair, o inferno espera por mim. Uma bala protege uma vida, ou será que dita um fim? Será a morte um fim, ou a porta da saída? Tudo se passa na mente, não se transporta para a vida. Entra em loucura, desfoca a realidade. Serei um psicopata, o risco nem é verdade. Será a morte um fim, ou a porta da saída? Tudo se passa na mente, não se transporta para a vida. Entra em loucura, desfoca a realidade. Serei um psicopata, o risco nem é verdade. Eu posso fugir da morte, mas a mim ninguém me toca. O cheiro do diabo, a minha mente corta. Mensageiro de caroante, no horizonte a luz foca. Não se porta quando vê aquela porta escurecida. O eclipse mortal, sou fatal. Mórbido terráqueo num episódio real. Cavaleiro negro derrama o sangue, cai sobre a terra. Esmago o medo numa era da idade da pedra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Satanás teme ver a cruz de Cristo no meu sangue. A vida é o contraste obscuro. Quando não há saída, tudo parece mais duro. Sem propósito, eu pânico geral, satânico surreal, num estado caótico, pseudónimo. Pior que um animal, então espera só para ver o resultado final. Será a morte um fim, ou a porta da saída? Tudo se passa na mente, não se transporta para a vida. Entra em loucura, desfoca a realidade. Serei eu um psicopata, o risco nem é verdade. Será a morte um fim, ou a porta da saída? Tudo se passa na mente, não se transporta para a vida. Entra em loucura, desfoca a realidade. Serei eu um psicopata, o risco nem é verdade. Almas de mortes empurram para o purgatório. Ouço vozes que me chamam para o sanatório. Agarrado, um sonâmbulo anónimo. O meu sangue no chão marca o território. E o sol treme, toca a marcha do diabo. No final, se a besta morre, o mundo vem abaixo. Manicômico, diabólico, pandemónio neurótico. Viver ou morrer, só Lucifer pode escolher. Será a morte um fim, ou a porta da saída? Tudo se passa na mente, não se transporta para a vida. Entra em loucura, desfoca a realidade. Serei eu um psicopata, isto nem é verdade. Será a morte um fim, ou a porta da saída? Tudo se passa na mente, não se transporta para a vida. Entra em loucura, desfoca a realidade. Serei eu um psicopata, isto nem é verdade. Ou isto nem é verdade, será? Serei mesmo eu um psicopata? Ou isto nem será verdade? Será que sou? Será só da minha cabeça? Não sei. Ou faço mesmo aquilo que digo? Eu não sei nada, só posso estar louco. Será que morri? Será que alguma vez existi? Ou isto não passa? Não mero nada.